vai me fazer acreditar na justiça. Jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. Sexta-feira fazia uns 30 dias que saí da cadeia em liberdade assistida. O plano era bom enquanto descansava, mas quando acordei, olhos os diabos de farda no portão, sem mandado de busca pra levar meu gemaro nem minha mãe. Deu tempo de abraçar, tempo pra pensar dentro da viatura antes de ir pro DP. Será que vou pra tortura no matagal, ser humano assassinado? Pra no jornal colocar que eu fui achado enterrado. Não dá pra confiar em quem tem fama de assassino. O diretor daquele filme foi morto confundido. Por isso que penso bem além do que vejo. Algemado sem saber porque tô indo preso. Só não posso esquecer do retrato guardado. Talvez seja o motivo que eu tô sendo levado. Alguma vítima em choque no reconhecimento com a ajuda do Gambé. Deve ser esse mesmo com retrato no DP. Cê não tem opção, parecendo ou não. Vão buscar o ladrão, por isso que denuncia a podridão da delegacia. Ninguém vai me fazer acreditar na justiça. Enquanto você tá sonhando com a justiça, jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. O seu ato praticado transformou em cicatriz. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz. Enquanto você tá sonhando com a justiça, jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. O seu ato praticado transformou em cicatriz. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz. Primeiro passo no maldito fórum de Jundiaí, de frente com o promotor. Tá querendo me ouvir o que eu fiz com o dinheiro do supermercado? E quem era o fulano que estava acompanhado? Segundo a testemunha que estava na cena, viu? Cê por ali, na XL vermelha, fuga rápida sem deixar vestígio. O maldito retrato me julga por isso. Novamente aqui estou nessa porra de fórum, com as mãos pra trás e os pés algemados, tendo que aceitar. Sorriso da vadia, aliada dos porcos da delegacia. Copiada motivo, acha tudo engraçado. Que seria dessa puta sem o estar gemado? Grudaria você sem um pingo de dó. Com a caneta de sangue assinaria o B.O. Mostraria com detalhe promotor e juiz. Esse é o motivo que eu agi assim. Há 3 dias que tô sem comida em casa. Meu irmão está preso esperando a chupada. Eu com a liberdade fiquei sossegado. E pro meus adianto arrumei um trabalho. Na segunda seria primeiro dia de trampo. O que se interessa pra quem tá me julgando? E tanto faz eu aqui regenerado, e tanto faz eu ali gritando assalto, já que minhas palavras se tornaram em vão. Pratiquei a justiça com as próprias mãos. Enquanto você tá sonhando com a justiça, jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. O seu ato praticado transformou em cicatriz. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz. Enquanto você tá sonhando com a justiça, jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. O seu ato praticado transformou em cicatriz. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz. Parece ser pesadelo, mas estou acordado dentro da captura. O lugar abafado com sirene ligada, 120 por hora, zigue-zague, freio seco pra bater minha cara. É diversão pra você, Gambé, filho da puta. Se divirta até enquanto não saio pra rua. Minha peixe brincar, então de zigue-zague totalmente armado, fudendo o denar. Que o problema é que aqui não tem freio de mão. A brincadeira só termina se acabar a munição. O sistema quer assim testar minha febre. Junto comigo, muitos pro ML. Um terrorista que não tem um pingo de piedade, se tornando um perigo pra sociedade. Bem pior que o Osama, Saddam Hussein. Bomba no seu distrito, no fórum também. Quero ver sua vadia sorri novamente com as gotas de sangue na parede. Segura a bronca, doutor, tá lembrado de mim? Eu sou aquele inocente julgado aqui. Enquanto você tá sonhando com a justiça, jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. O seu ato praticado transformou em cicatriz. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz. Enquanto você tá sonhando com a justiça, jamais vou esquecer da calúnia daquele dia. O seu ato praticado transformou em cicatriz. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz. Enquanto você tá sonhando com a justiça. O promotor é só um ponto, Deus é o juiz.